Tá na Horizonte FM, fica com a programação local. A canção que agrada a Deus não sai dos lábios, vem do coração. Simplesmente diferente. Uma da tarde, agora já é uma da tarde, para você que tá aí no município de Pacajus, Pacajus através da Guarani FM 104,9. Estamos também chegando ao finalzinho do nosso Conectando Vidas. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que ficou com a gente, conectado aí, sintonizado da melhor frequência, louvando e adorando a Deus, ouvindo um pouco a palavra de Deus. Espero que você medite do que você ouviu e guarde no teu coração. Tua fama, temo diante dos teus atos, Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que derrame da bênção, né? Bênção sobre a casa de vocês, sobre a família, sobre os projetos de vocês. Que Deus abençoe, que Deus guie cada passo, cada gesto, cada olhar de cada um de vocês, meus irmãos. Que Deus nos proteja e nos livre de todo mal. Um beijo no coração de vocês, fique com Deus e até próximo sábado, se Deus quiser. Agradecer o diretor Chico Neto, meu amigo Chico Neto, na Guarani FM, e também ao Teodorico Menezes, o velho macho aí, pela essa parceria. Que Deus abençoe a vida, a família e o projeto de vocês. De mim o que não vem de ti, e pra sempre apegado em tua graça, eu quero viver. Grava. Me leva mais alto, contigo eu quero andar em cima dos teus ombros, sou forte, eu sou vencedor. Te quero, preciso. Uma hora mais 3 minutos, prometendo voltar no próximo sábado, se Deus quiser. Um beijo no coração de vocês e a nosso sábado, que o nosso sábado seja repleto de vitórias e conquistas para todos nós. Até próximo sábado, se Deus quiser. Contigo eu quero andar. família. Oh, protege o teu povo. Oh, manifesta a tua glória sobre o seu povo. Aleluia. Deus poderoso.